Você já ouviu falar de vários Cristos? Ouviu falar do Cristo que é o Senhor do Bom Fim? Ouviu falar do Cristo que está em Pirapora? Ouviu falar do bom Jesus da Lapa? Sei que sim. Ouviu falar do Cristo que é o Senhor dos navegantes? Ouviu falar de um Cristo Senhor morto? Sim, Senhor. Ouviu falar do Cristo, menino Jesus de Praga? Ouviu falar do Cristo Redentor? Mas nenhum desses Cristos é o nosso, não, Senhor. O nosso Cristo é muito diferente. O nosso Cristo é aquele que morreu e ressuscitou e está no coração de cada crente. Mas nenhum desses Cristos não é o nosso, não, Senhor. O nosso Cristo é muito diferente. O nosso Cristo é aquele que morreu e ressuscitou e está no coração de cada crente. Vários tipos diferentes. Existem Cristos feitos com diversos materiais. Os homens não escolhem e adoram a qualquer Cristo, seja ele de ouro, prata, de madeira, tanto faz. Existem até Cristos feitos com pó da terra. Fabricam os seus Cristos com gesso e metal. Para eles o que importa é adorar a qualquer coisa. Se esquecem que é pecado mortal. Mas nenhum desses Cristos é o nosso, não, Senhor. O nosso Cristo é muito diferente. O nosso Cristo é aquele que morreu e ressuscitou e está no coração de cada crente. Mas nenhum desses Cristos é o nosso, não, Senhor. O nosso Cristo é muito diferente. O nosso Cristo é aquele que morreu e ressuscitou e está no coração de cada crente. O nosso Cristo é aquele que morreu e ressuscitou e está no coração de cada crente.